acredito, pois ele quis me enganar. Mostrou-me mil belezas naturais, me perturbou e eu levando-me pro mar. Eu sou um homem escolhido por Deus, não criatura, mas sim um filho seu. Vivo na graça e ando em sua luz. O meu prazer é falar deste Jesus. Depressa receber um novo amor. Eu sou um homem escolhido por Deus, não criatura, mas sim um filho seu. Vivo na graça e ando em sua luz. O meu prazer é falar deste Jesus.